a perfeita alegria. Alguns minutos depois, ele fala com força: Frei Leão, ovelhinha de Deus, ainda que o frade menor falasse a língua dos anjos, soubesse o curso das estrelas e as virtudes das ervas, lhe fossem revelados todos os segredos da terra, dos animais, das águas e de todas as consciências, se ele soubesse pregar tão bem que convertesse todos os incrédulos, eu te digo que em verdade não estaria nisso a verdadeira alegria. Mas, quando chegarmos, se ao chegarmos à nossa pequenina igreja, inteiramente molhados, sentindo muito frio, cheios de lama e aflitos de fome, e o porteiro não nos reconhecesse e batesse a porta, nos enxotando dali, se suportássemos tal injúria e tantos maltratos, sem nos perturbarmos e sem murmurarmos contra ele, escreve que nisto está a perfeita alegria. Então, Francisco veio nos ensinar a enfrentar as tribulações da vida, a doença, a irmã morte, com coragem, com serenidade e com paz. No Monte Alverne, que é considerado o Calvário para os franciscanos, no ano de 1224, depois de jejuar muito, Francisco está há apenas 2 anos de sua morte. Ele ora com muito fervor, está doente, cego, canta ao Altíssimo e pede a Jesus: Senhor, eu te peço 2 graças antes da minha morte, que em vida eu sinta na alma e no corpo, o quanto possível, a dor que tu, Jesus, suportastes na hora da tua paixão. Outra coisa que eu te peço é que eu possa sentir no coração, o quanto possível, o infinito amor que tu tivestes por nós, pecadores, ao aceitar livremente a cruz.